ZYL 208, Rádio Correio AM, 1230 kHz, Barbacena, Minas Gerais. Música, esporte e informação. Amor não nasce assim da noite pro dia. É necessário viver juntos algumas tristezas, dificuldades ou alegria. Eu sei que a gente, pra viver um grande amor, necessita conhecer cada atitude, cada gesto, compartilhar também a dor. Só uma vez a gente ama, outras vezes é ilusão. Já vi tanto amor de cama, nem toca o coração. Só agora eu aprendi, precipitei, sem saber que estava errando. Nem esperei você mostrar a hora certa de te amar. Já fui amando. Sei que a gente só viveu por uns poucos dias, que foram grandes em loucuras, porém pequenos pra serem eternos, como eu queria. Era tão cedo pra dar tudo que eu tinha. Não existe afinidade entre nós dois. Fui apressado, por isso a culpa é toda minha. Só uma vez a gente ama, outras vezes é ilusão. Já vi tanto amor de cama, nem toca o coração. Só agora eu aprendi, precipitei, sem saber que estava errando. Nem esperei você mostrar a hora certa de te amar. Já fui amando. Envolvente. Eu quero mais. Dinâmica. Romântica. Bittersweet. 1230. Hora certa. 6:19. Aumenta o som, porque tem modão na Correio. Na Correio. Com mentiras, pelo amor de Deus, as mentiras e falsas promessas nos fazem chorar. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Prefiro ouvir uma dor. deste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Uma triste verdade do que uma alegre mentira. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade. Amor pela metade é pouco pra nós dois. ZYL 208, 1230 AM, Rádio Correio da Serra, Barbacena. Hora certa. 6:02. ZYL 208. Rádio Correio AM. 1230 kHz. Barbacena, Minas Gerais.